Rua Ribeiro Junqueira, 118, no centro. Fale conosco pelo zap 988465920 ou 98826-1738, ao lado da PAF Paz. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica BrasilNet. São 400 mega por R$ 99,90. Isso mesmo, são 400 mega por R$ 99,90. E mais, Wi-Fi incluso e instalação grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate 0800-009-6000. BrasilNet, conectando pessoas. Rádio Jornal. Rádio Jornal e a hora certa. 7:27. Eu, Laia. Eu, Laia. Eu. Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar. Salvador se agita numa só alegria, eternos Dodô e Osmar. Na Avenida 7, na paz eu sou tiete, na barra o farol a brilhar. Carnaval da Bahia, oitava maravilha, nunca irei te deixar, meu amor. Esteja eu, Laia. Eu, Laia. Eu. Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar. Carnaval na Bahia, oitava maravilha, nunca irei. Pra mais um dia, a estrada é minha moradia. Com fé eu ponho Deus na direção, eu e o meu caminhão. Olhando em frente, vejo montanhas. Nas curvas, os desafios. Nas retas, alcanço minhas metas. Não dou carona pra tristeza e solidão. A saudade me invade quando olho no retrovisor do coração. Sou guerreira, oh, oh. Sou caminhoneira, oh, oh. De norte a sul é o meu lugar. Serras, planícies, campos e o mar. Sou guerreira, oh, oh. Sou caminhoneira, oh, oh. Asfalto. Olhando em frente, vejo montanhas. Nas curvas, os desafios. Nas retas, alcanço minhas metas. Não dou carona pra tristeza e solidão. A saudade me invade quando olho no retrovisor do coração. Sou guerreira, oh, oh. Sou caminhoneira, oh, oh. De norte a sul é o meu lugar. Serras, planícies, campos e o mar. Sou guerreira, oh, oh. Sou caminhoneira, oh, oh. A estrada é minha companheira. Um amor pra vida inteira. Piso firme, esse é meu palco. De salto no asfalto. Piso firme, esse é meu palco. De salto no asfalto. Meu palco de salto no asfalto. Rádio Jornal e a hora certa. 7:35. A rádio que passa a sua cabeça. Rádio Jornal. Me ligou com voz de quem tava segurando o choro. Disse que queria terminar, me deixou meio louca. Disse que me viu por aí. Eu nunca fui tão fiel assim. O que a gente sente é fato. Que amo é só boato. Não concordo mesmo assim, respeito sua opinião. Mas se quer terminar, essa é a minha condição. Vai ter que falar na minha cara então. Por telefone não. Por telefone não. Mereço ao menos consideração. Por telefone não. Por telefone não. Vai ter que falar na minha caridão. Por telefone não. Por telefone não. Mereço ao menos consideração. Por telefone não, por telefone não. Frente a frente você se entrega e fica evidente. Eu sempre entro na sua mente. Me ligou com voz de quem tava segurando o choro. Disse que queria terminar, me deixou meio louca. Disse que me viu por aí. Eu nunca fui tão fiel assim. O que a gente

cabeça não pensar, o corpo é que age sem pudor. Numa relação a dois, muito prazer, pra que lembrar o amor? O pecado faz um bem, se faz na cama, faz no chão também, que eu tô pedindo pra você. Tá na hora de inovar, pra ter de volta a sedução. Feche os olhos pra censura e filma a nossa relação. Faça o que te der prazer, dedo na boca, olho nos olhos pra dizer que eu tô pedindo pra você. Me ama como eu amo, vem sentar no meu colo, respiro o teu suspiro, que é o ar que eu mais adoro. Me envolve no teu sim, seu toque é um arrepio, cavalga doce que eu galopo sem cessar. Depois me beija a boca, com a sede dos prazeres, transpiro seu veneno, que eu cumpro os meus deveres. Transformo as fantasias nas taras e manias, que seja eterno enquanto nosso amor durar. Ama que eu amo, beija que eu beijo, só seu desejo se você me desejar. Deixa que eu deixo, pede que eu faço, só não dá certo se você me censurar. Na hora de inovar, pra ter de volta a sedução. Fecha os olhos pra censura e filma a nossa relação. Faça o que te der prazer, dedo na boca, olho nos olhos pra dizer que eu tô pedindo pra você. Me ama como eu amo, vem sentar no meu colo, respiro o teu suspiro, que é o ar que eu mais adoro. Me envolve no teu sim, toque é um arrepio, cavalga doce que eu galopo sem cessar. Depois me beija a boca, com a sede dos prazeres, transpiro seu veneno, que eu cumpro os meus deveres. Transformo as fantasias nas taras e manias, que seja eterno enquanto nosso amor durar. Ama que eu amo, beija que eu beijo, só seu desejo se você me desejar. Deixa que eu deixo, pede que eu faço, só não dá certo se você me censurar. Ama que eu amo, deixa que eu beijo, só seu desejo se você me desejar. Deixa que eu deixo, pede que eu faço, só não dá certo se você me censurar. Ama que eu amo, deixa que eu beijo, só seu desejo se você me desejar. Deixa que eu beijo, pede que eu faço, só não dá certo se você me censurar. Essa é a sua rádio. Rádio Jornal. Ligada em você. Eu te quero, meu bem, vem sentir. te quero, meu bem, vem sentir meu calor, minha doce paixão. Com todo o prazer, teu amor está batendo no meu coração. Eu te desejo acordada, em todos meus sonhos eu vejo você. Vem pra mim, meu neguinho, sem o teu carinho eu não posso viver. Vem, meu amor, vem me dar um beijo tão gostoso para acalmar os meus desejos. Jornal e a hora certa. 7h50. I Rádio Jornal. Começo de um novo dia, boiadeiros em harmonia, põe o gado na estrada, todos contentes na lida campeira, mistura com a poeira que vai fazendo a boiada. Levanta a poeira e desce poeira, faz poeira, vai boiada, boiadeiros, não tem hora de chegar. Descendo montes, sobe montes, vale baixadas, boiadeiro ansioso pra rever a sua amada. Cantam alegremente no calor do sol ardente, põe o gado no estradão. O dia inteiro só se vai ouvindo os gritos dos peões no infinito, cantando esta canção. Levanta a poeira, desce poeira, faz poeira, vai boiada, boiadeiros, não tem hora de chegar. Descendo montes, sobe montes, vale baixadas, boiadeiro ansioso pra rever a sua amada. Cansado da jornada, poeira de estrada e de tudo que ele passou. Só resta agora lembranças dos berranteiros, dos velhos companheiros que o tempo já levou. Levanta a poeira, desce poeira, faz poeira, vai boiada, boiadeiros, não tem hora de chegar. Descendo montes, sobe montes, vale baixadas, boiadeiro ansioso pra rever a sua amada. Levanta a poeira, desce poeira, faz poeira, vai boiada, boiadeiros, não tem hora de chegar. Descendo montes, sobe montes, vale baixadas, boiadeiro ansioso pra rever a sua amada. Rádio Jornal e a hora certa. 7:59. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar. Aqui é Rádio Jornal. Tem história, credibilidade, audiência. Tem que respeitar. Na marca do pênalti, de segunda a sexta, de 12 às 13 horas. Apresentação, Jorge Antônio. Jorge Antônio. Oferecimento, Posto Solar BLN Imobiliária, da Massa Bebidas, Resulte Contabilidade e Ceilão Açougue Mercearia. Já provou a Spaten? Ela é uma das primeiras cervejas puro malte do mundo e foi criada em 1397, em Munique, na Alemanha. Produzida com apenas água, malte e lúpulo. Spaten segue os processos mais rigorosos de fabricação de cerveja e tem tanta qualidade que é a cerveja oficial da Oktoberfest de Munique. Essa autoridade em cerveja agora chegou na Damata para Leopoldina e região para você provar. Não deixe de experimentar. Spaten, puro malte de Munique, desde 1397. Beba com moderação. A Prefeitura de Leopoldina tem um convite muito especial para você. Venha doar sangue todas as quintas-feiras, de 8 da manhã às 4 da tarde, no Polo de Saúde, no centro. Doar sangue é um gesto de amor. Faça a sua parte. Prefeitura de Leopoldina, plantando trabalho e colhendo desenvolvimento. Há quanto tempo os seus sonhos estão paralisados? A Zema tem a solução. Faça já o seu Grana Fácil Zema e realize tudo o que você sempre sonhou. Aqui você pode parcelar o seu empréstimo em 24 vezes e ainda tem até 90 dias para começar a pagar. Não dá para perder. A solução que você precisa está na Zema. Rádio Jornal. Rádio Jornal e a hora certa. 8:02. Da sua criação eu não duvido, não mais. Cadê aquela menininha que era o orgulho?